à minha frente. Vejo outro mente forte dentro de mim, surge assim de repente. Imagino outro mundo, atrato tudo, mas no fim de cada estrada e em cada casa vê-se a alma de um ser mais rude. Tento ignorar a ignorância, batalhar por um mundo melhor, para tentar afastar aquelas merdas que nos fazem sentir pior. Afasto-me pela estrada, rumo ao nada, para desvendar o que me espera no amanhã. Tento chegar à meta como uma mente mais aperfeiçoada, mas nada perfeito, e vivemos nem perfeição da vida de que sou fã. O mundo prega partidas, mas temos de alinhar nesta vida que nos faz pensar que muitas cenas só são lembradas se forem esquecidas. Imaginar momentos diferentes, sou atacado por este pensamento todos os dias, guiado pela minha sombra, vivo de muitas cenas dependente. Eu via-te na minha mente com um olhar pesado enquanto sorrias. Muitos momentos bons por ti, mas será que encontrei outro caminho? Ou será que apenas algumas merdas resolvi? Apetece-me chorar e gritar, despertar a raiva que acumulei sozinho, não metendo os meus amigos nos problemas, apesar de saber que com eles posso contar até ao fim. O princípio foi lixado, mas não é agora que desisto. Tudo passa de diferentes teoremas, perante tudo o que faço, aquilo que me compete, e daqui só digo enfim. E ai de mim que não cumpra aquilo que tracei por objetivo assim. Digamos que tudo um pouco é difícil de conquistar, mas mano, não vamos desanimar. Tens de ver que nem tudo que brilha ouro, mesmo assim a vida oculta-nos um grande tesouro. Digamos que tudo um pouco é difícil de conquistar, mas mano, não vamos desanimar. Tens de ver que nem tudo que brilha ouro, mas mesmo assim a vida oculta-nos um grande tesouro. Mais um dia que passa, mais um dia que batalha-me por caminhos complicados, gostava de ver um atalho. Fico triste e deprimido, mano, quando falho, pedir desculpas é fodido, em dizer o erro é do caralho. Não pises ninguém, se queres ser alguém, se curtes a cena do outro, não tens inveja, elogia e faz a tua também. Uns dias melhor, outros dias menos bem, imperativo tem de ser o otimismo e o teu estado positivo, para poderes dizer está-se bem. Agarra a vida, não deixes que ela se te escape, amor, trabalho e dedicação tem de passar a ser o teu stack. Digamos que tudo um pouco é difícil de conquistar, mas mano, não vamos desanimar. Tens de ver que nem tudo que brilha ouro, mesmo assim a vida oculta-nos um grande tesouro. Digamos que tudo um pouco é difícil de conquistar, mas mano, não vamos desanimar. Tens de ver que nem tudo que brilha ouro, mesmo assim a vida oculta-nos um grande tesouro.